Bem-vindo, amigas e amigos. Estamos com o nosso 25º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, pessoal. Hoje trazemos o debate sobre agroecologia. E nisto aproximamos da experiência Cachoeiras de Macacu entre a Embrapa Agrobiologia, empresa brasileira de pesquisa agropecuária de unidade de agrobiologia, e os camponeses moradores do assentamento São José da Boa Morte, para sabermos como estão construindo esta relação agroecológica. Assim, a pesquisadora Mariela Uzeda vem nos contar como aproveitamos as potencialidades locais de conhecimento e recursos naturais para fazermos esta relação de intensificação ecológica. A intensificação ecológica que a gente fala, na verdade, está diretamente ligado a gente aproveitar muito mais esses serviços da natureza. Polinização, controle biológico das pragas e, na verdade, para a gente fazer isso melhor, o que é preciso é que a gente conheça muito mais a biodiversidade que existe no nosso entorno. A gente conhece muito pouco da nossa biodiversidade. O Brasil é um país mega diverso, é reconhecido mundialmente por isso, e a gente sabe muito pouco disso. Então, das principais ferramentas para a gente conseguir aproveitar mais a nossa biodiversidade é aproveitar também do conhecimento de quem está no campo. A academia muitas vezes acha, o povo que trabalha com pesquisa acredita, que o conhecimento está na mão de quem produz a pesquisa. Mas o conhecimento sobre biodiversidade, muitas vezes, está nas mãos de quem trabalha no campo. E valorizar esse conhecimento, no sentido de aproveitar muito mais as árvores e as plantas alimentícias, as plantas que atraem inimigos naturais, as plantas que atraem polinizadores, está nas mãos do homem do campo, e esse conhecimento precisa ser muito mais valorizado para que essa troca de gentilezas aconteça dentro de um sistema produtivo muito mais saudável, tanto para o homem quanto para a biodiversidade. Legal, muito importante saber que esta relação agroecológica é conjunta na construção do conhecimento. E nisto vamos ouvir os próprios camponeses locais, como está sendo esta relação de aproveitar as gentilezas da natureza para facilitar o manejo da produção. Eu sou Hernandes, sou aqui de Cachoeira de Macacu, projeto de São José da Boa Morte. Tenho gostado muito desse projeto, trocar ideias, né? Trocar benefícios, e tenho percebido que tem sido muito bom. E essas experiências têm sido muito bom na nossa região aqui, troca de semente, troca de produtos, né? E tem sido muito bom para a nossa comunidade. Isso aí, muito importante saber como a verdadeira agroecologia está sendo feita em Cachoeiras de Macacu. E para acompanhar as informações da pauta agrária e agrícola no Rio de Janeiro, entre no Facebook Questão Agrária em Debate e no Movimento dos Pequenos Agricultores e compartilhe nossas ideias. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.